No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa Catedral do Fado, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para nesta meia hora ouvirmos então juntos as nossas guitarras, violas, poetas e fadistas aqui a darem-nos uns brilharetos, se assim podemos chamar, fenomenais. E eu digo isto porquê? Porque o fado é português e sem dúvida tem uma magia e um toque especial, todos nossos, completamente lusos. Vamos dar início à nossa edição com três fados, mas antes disso, relembro que pode enviar o seu pedido de fado para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode nos escrever em canal2.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários. Vamos ficar então com três fadistas, como eu disse, acompanhados muito bem por guitarras e violas, a cantar belos poemas. Vamos ficar com Ó Gente da Minha Terra, na voz de Marisa. Logo depois, ficamos com Aida Arménia, que nos traz Noite de Fado, Noite de Vida. E terminamos esta seleção com De Costas Voltadas, na voz de Aldina Duarte. Três fadistas diferentes, mas três bonitos fados para si que está connosco aqui na Catedral do Fado. A meu e vosso este fado destino que nos amarra por mais que seja negado. As cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar fica-se logo perdido. Vontade de chorar. Ó gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Thank you.

os sonhos, sonhamos juntos dois mundos que o destino traçou. O fado que a vida me canta tem teu nome, tua voz também. Eu canto porque a vida me manda. Eu canto porque a saudade me engana. No fim desta nossa meia hora de fado, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e foi um prazer enorme estar consigo. Prometo que volto no domingo, amanhã, para trazer mais 30 minutos de alma portuguesa, desta maravilha, deste património que é inigualável. Vamos terminar, mas antes relembro o e-mail para onde pode escrever e pedir o seu fado: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. Estes são os dois conhecidos endereços para onde nos pode escrever e, claro, na nossa página é lá, na caixinha de comentários. Terminamos esta nossa edição com Ana Sofia Varela, que nos traz Deve Ter Sido Por Graça. E logo depois, António Pinto Basto põe então um ponto final nesta edição com Gostava. Duas músicas, dois fados, que terminam a nossa edição de hoje. Fique bem, tenha uma ótima tarde e já sabe, amanhã estamos de volta para mais uma Catedral do Fado, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Piscaste o olho e sorri, deve ter sido por graça. Virei a cara e fingi que só estava a ver quem passa e só reparei em ti, porque dançavas com raça. Piscaste o olho e sorri, deve ter sido por graça. Piscaste o olho e sorri, deve ter sido por graça. Pus o xale a damascar para ver passar a alfama, e se vinhas destacado é porque andavas em fama. Com o teu olhar fado, quando olhas já chama. Pus o cheiro a damascado para ver passar a alfama. Pus o cheiro a damascado para ver passar a alfama. Deste-me o braço ao passar, deve ter sido por graça. E levaste-me a marchar do Marquês até à praça. Santo António no altar, dá o nó a quem enlaça. Deste-me o braço ao passar, deve ter sido por graça. Deste-me o braço ao passar, deve ter sido por graça. Santo António no altar, dá o nó a quem enlaça. Deste-me o braço ao passar, deve ter sido por graça. Deste-me o braço ao passar, deve ter sido por graça. Deste-me o braço ao passar, deve ter sido por graça. Gostava de te esquecer, de não te tornar a ver e não mais em ti pensar. Gostava até de sorrir de cada vez que sentir desgosto te deixar. Gostava até de sorrir de cada vez que sentir desgosto por te deixar. Gostava de não te amar, de nunca por ti chorar e nem mesmo ter saudades.